Cheiro 6, capítulo 3. Raquel foi caindo na modorra. Deixou de dar assistência à Ina e não saía debaixo da manta, se Léa não a fosse abanar e insistir para que ajudasse as outras mulheres. Só assim Raquel fiava, ou tecia, ou trabalhava no horto, mas sem palavras nem sorriso. Jacó não conseguia tirá-la da tristeza. Repelido por aquele silêncio inabalável, desistiu de apelar à sua companhia durante a noite. A mágoa dela tornou-se um vulto tão denso que até os bebés deixaram de procurar a sua tia bonita. Raquel ficou sozinha na sua própria noite negra. Vendo o desespero de Raquel, Bilhá foi ter com ela. Encontrou-a agachada debaixo da manta. A irmã mais nova deitou-se ao lado de Raquel e abraçou-a com doçura materna. Deixa-me ir ter com Jacó por ti, disse Bilhá num sussurro. Deixa-me ter um filho nos teus joelhos. Deixa-me ser o teu ventre e os teus seios. Deixa-me sangrar o teu sangue e chorar as tuas lágrimas. Deixa-me ser o teu canal até que a tua vez chegue, pois a tua vez ainda chegará. Deixa-me ser a tua esperança, Raquel. Não te decepcionarei. Raquel não respondeu. Não disse nada durante muito tempo. Bilhá perguntou-se se a irmã dormira enquanto ela falava ou se a oferta a teria ofendido. Bilhá conta que esperou tanto tempo por uma resposta que chegou a duvidar de que as palavras formuladas no seu coração alguma vez lhe tivessem passado pelos lábios. Mas Bilhá, habituada ao silêncio, esperou. Por fim, Raquel voltou-se e beijou-a, apertando a pequena mulher contra o corpo, reconfortando-se no calor dela. E as lágrimas que ela chorou não eram amargas, nem mesmo salgadas, disse Bilhá, mas doces como a água da chuva. Bilhá sabia que, muito embora a proposta apresentada a Raquel fosse feita de amor, esse oferecimento também servia aos desejos do seu coração. Ela compreendia o desejo de Raquel, porque também era esse o seu desejo. Já estava bem dentro da idade fértil. Os sons do amor no pequeno mundo das nossas tendas acordavam-na de noite, deixando-a abalada em sono. Assistir aos partos das irmãs provocara-lhe o desejo de participar desse grande mistério da maternidade, que, pago com dor, é retribuído com o brilhante sorriso e a pele sedosa de uma criança. Doíam-lhe os seios, ansiosos de amamentar. A honesta Bilhá revelou cada canto do seu coração a Raquel, subejamente conhecedora do vazio que a sua irmã descrevia. Nos braços uma da outra choraram e depois adormeceram. Na manhã seguinte, Raquel foi ter com Jacó e pediu-lhe que ele fizesse um filho a Bilhá em nome dela. Aquilo não era um pedido, pois Raquel tinha o direito de ter um filho de Jacó. Não era necessário procurar ou obter outra permissão. Jacó concordou, porque não haveria de concordar. Léa amamentava o mais recente filho dela. Raquel virara-lhe as costas havia meses. Portanto, naquela noite, na lua cheia de um mês frio, Bilhá foi ter com Jacó e deixou-o na manhã seguinte já não donzela, embora não fosse noiva. Não houve Ena para as mãos de Bilhá, nem banquete, nem presentes. Não houve 7 dias para aprender os segredos do corpo de Jacó ou o significado das suas palavras. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Jacó voltou à supervisão dos rebanhos e Bilhá foi ter com Raquel e contou todos os pormenores da sua noite à irmã. Anos mais tarde contou-me a mim. Ela chorou quando entrou na tenda de Jacó e ficou surpreendida com as suas próprias lágrimas. Queria ser iniciada no mistério do sexo, aprender os velhos hábitos de homens e mulheres, mas sentia-se só ao entrar na tenda do marido, sem companhia, sem irmãs, ou cerimónia ou celebração. Não tivera direito aos rituais de uma noiva com dote e, no entanto, sentia falta deles. Jacó foi amável, lembrou Bilhá. Pensou que as minhas lágrimas eram sinal de medo. Por isso abraçou-me como uma criança e deu-me uma bracelete de lã. Não era nada, não era um metal precioso ou marfim ou qualquer coisa de valor. Só uma trança feita de restos. O tipo de coisa que os pastores fazem sem pensar, sentados debaixo de uma árvore, quando o sol vai a pino. De pedaços de lã que ficam presos em sarças ou que são separados para o chão. Jacó tinha rolado os fios castanhos, pretos e creme contra a coxa, até ter o suficiente para fazer uma trança. Ele tirou aquela coisa simples do braço e cortou-a para se ajustar ao dela. Um triste e pequeno nada, como preço a pagar pela noiva. Mas ela usou-a durante o seu primeiro ano, enquanto terceira esposa de Jacó, até que um dia a bracelete se desfez e ela a perdeu, sem sequer saber onde. Ao pensar na sua bracelete, Bilhá sorriu e com o dedo indicador recordou o lugar onde um pedaço de cordel a tinha atado a Jacó. Ele reconfortou-me com aquele presente pobre, sem uma palavra. E eu parei de chorar. Sorri para ele. E depois fui tão ousada que mal me pude reconhecer a mim mesma. Pus a minha mão no sexo dele e coloquei a mão dele no meu sexo. Ele levantou-me a saia e massageou-me a barriga e os seios. Enterrou a cara entre as minhas coxas e eu quase dei uma gargalhada com o choque do prazer. Quando ele entrou em mim, foi como se eu tivesse caído numa poça de água. Foi como se a lua cantasse o meu nome. Foi tudo aquilo que eu esperava que fosse. Dormi nos longos braços de Jacó, embalada como uma criança pela primeira vez desde que a minha mãe me segurara. Que o nome dela esteja inscrito nas estrelas. Só por aquela noite, amei Jacó. Bilhá contou tudo isto a Raquel. Não foi fácil para a minha bela tia ouvi-lo, mas ela insistiu com Bilhá para que ela não deixasse nada por contar. E a irmã mais nova repetiu a história tantas vezes quantas Raquel pediu para ouvir, até que a memória da consumação de Bilhá se tornou a memória da própria Raquel. E o prazer e a gratidão da irmã se entranharam nos sentimentos que ela nutria por Jacó. No dia seguinte a Jacó ter conhecido Bilhá pela primeira vez, ele foi chamado para longe para fazer negócio com um mercador de Carchemish, que ficava a 2 dias de viagem. Bilhá sofreu com esta ausência, pois ansiava por se deitar com ele outra vez. Raquel sofreu ao perceber que Jacó tinha encontrado a felicidade com Bilhá. Léa sofreu por se sentir muito distante das vidas das irmãs. Zilpá observava tudo. Dizia pouco e suspirava muito. Quando voltou, Jacó trouxe a Raquel um colar de contas e passou a sua primeira noite com ela. Léa ainda estava a amamentar, pelo que Jacó chamou Bilhá com frequência nos meses seguintes, em especial quando Raquel se ausentava para assistir a um parto. Jacó e a terceira esposa falavam muito pouco quando estavam juntos, mas os seus corpos juntavam-se em posturas assumidas, francas, que lhes proporcionavam quer prazer, quer libertação. Jacó dizia que eu lhe dava paz, contou Bilhá com grande satisfação. Bilhá concebeu. Raquel recebeu a notícia com beijos e regozijou-se com a irmã. À medida que os meses passavam e a barriga dela crescia, Raquel afagava e pedia-lhe que desse um nome a cada sensação, a cada dor aguda, a cada estado de espírito. Sabia Bilhá em que momento se enraizara a vida? O cansaço da gravidez fazia-se sentir nas pernas ou nos olhos? Ela tinha desejos de coisas salgadas ou de coisas doces? As duas partilharam uma manta durante a gravidez de Bilhá. A mulher estéril sentiu o lento inchar da barriga da irmã e o crescente peso dos seios dela. Viu a carne esticar em linhas claras, marcadas na barriga e nas coxas, e notou a cor cambiante dos mamilos. À medida que a criança crescia em Bilhá, deixando-a descorada e sem energia, Raquel floria. Tornou-se suave e redonda como Bilhá, e as covas que a mágoa lhe tinham escavado na cara desapareceram. Ria-se e brincava com os sobrinhos e com as outras crianças do acampamento. Cozia pão e fazia queijo, sem que lhe pedissem. Vivia tão profundamente na gravidez de Bilhá que durante o 9º mês lhe começaram a inchar os tornozelos. Quando chegou o momento de o bebê vir ao mundo, Raquel chamou Ina para que esta fosse a parteira, de modo a que só ela pudesse estar por trás de Bilhá durante o trabalho de parto, para abraçar e sofrer com ela. Felizmente, para Bilhá, o parto foi tão simples e rápido quanto a gravidez tinha sido difícil. Após uma manhã de respiração ofegante e de gemidos, ela colocou-se em cima dos tijolos, enquanto Raquel se agachava em torno dela. Os cotovelos de Bilhá apoiaram-se nos joelhos abertos de Raquel. E foi como se as duas mulheres partilhassem o mesmo ventre, durante a horrível hora em que o bebê percorreu o seu caminho para fora. As caras de ambas ficaram vermelhas de esforço. E quando a cabeça da criança apareceu, gritaram a uma só voz. Ina disse que era como se uma mulher com duas cabeças tivesse dado à luz. Raramente se tinha visto coisa tão estranha. Nascido o rapaz, cortado o cordão umbilical, Raquel segurou o primeiro, com as lágrimas a correr durante muito tempo. Ou pelo menos assim pareceu a Bilhá, que mordeu a língua e esperou pelo momento em que abraçaria o primeiro rebento do seu ventre. Os olhos de Bilhá seguiram cada movimento de Raquel, enquanto esta limpava o sangue do corpo do bebê e verificava se ele tinha tudo no devido sítio e não apresentava nenhuma imperfeição. Bilhá mal respirava, de braços vazios, na expectativa, mas não disse nada. Por lei, aquele filho pertencia a Raquel. Anos e anos a assistir a tantos partos tinham tornado terno o coração de Raquel. Com um grande suspiro, pôs o rapaz nos braços de Bilhá, onde ele levantou os olhos para a cara da mãe e sorriu para os olhos dela, antes de lhe tomar o peito. Nesse instante, Raquel acordou do seu sonho e viu que o bebê não era filho dela. O seu sorriso desvaneceu-se, os ombros caíram-lhe, as mãos agarraram-se-lhe com força aos seus seios infantis. Ina tinha-lhe dito que, se deixasse o bebê chuchar neles durante tempo suficiente, ele encontraria leite dentro dela e ela poderia tornar-se a mãe de leite dele. Mas Raquel não tinha fé na capacidade do seu corpo para manter uma vida. Pôr uma criança a amamentar num peito vazio causaria sofrimento ao filho, que não era de todo dela, mas de Bilhá. Para além disso, era possível que Bilhá adoecesse e viesse mesmo a morrer se não esvaziasse os seios, pois Raquel já tinha visto isso acontecer. E Raquel amava a irmã. Esperava que o bebê que estava no seio de Bilhá fosse tão bom homem quanto a mãe dele era boa mulher. Raquel deixou Bilhá com o filho desta e foi ter com Jacó. Disse ao marido que o nome do bebé era Dan, que significa julgamento. Para a mulher que o tinha dado à luz, Dan tinha um som doce, mas para aquela em cujo nome ele fora concebido, tinha um tom amargo. Ver o bebé nos braços de Bilhá, dia após dia, quebrou mais uma vez a confiança de Raquel. Ela era apenas a tia. Estava ali, era estéril. Mas dessa vez não se revoltou contra o céu, nem virou a raiva contra as irmãs. Sentava-se, demasiado infeliz para chorar, debaixo da acácia consagrada à Inanna, onde os pássaros se juntavam ao amanhecer. Foi a Ashera, prostrou-se perante o amplo sorriso da deusa e murmurou: dá-me filhos, ou morrerei. Jacó, vendo o seu sofrimento, abraçou-a com grande ternura. E depois de tantos anos, tantas noites, tantos abortos e tantas esperanças perdidas, Raquel encontrou prazer nos braços dele. Na verdade, antes disso, nunca tinha percebido porque é que Léa e Bilhá tinham procurado a cama de Jacó, contou Raquel. Sempre tinha ido para a cama dele com uma certa vontade, mas sobretudo por dever. Mas depois de Dan ter aberto o ventre de Bilhá, a minha paixão igualou-se finalmente à de Jacó, sabe-se lá porquê. E eu percebi a vontade das minhas irmãs de se deitarem com ele. E então fiquei de novo com ciúmes, por todos os anos de louca doçura entre os amantes que tinha perdido. Raquel e Jacó passaram muitas noites juntos, explorando o novo cio entre eles. E Raquel teve esperança outra vez. Algumas parteiras diziam que o prazer aquecia demasiado a semente e a matava. Outras afirmavam que os bebés só vêm quando as mulheres sorriem. Foi isto que ela disse a Jacó, para inspirar as carícias dele. Durante os últimos meses da gravidez de Bilhá, Zilpá foi para a cama de Jacó pela primeira vez. Não se ofereceu para o fazer, como Bilhá tinha feito, embora fosse pelo menos 5 anos mais velha do que esta, da idade de Léa, que nessa altura já tinha 5 filhos vivos. Zilpá sabia que aquilo acabaria por acontecer um dia e tinha-se resignado. Mas, ao contrário de Bilhá, Zilpá nunca pediria semelhante coisa. Teria de ser Léa a mandar fazê-lo. Por fim, ela fê-lo. Uma noite, enquanto eu caminhava à luz da lua cheia, ela apareceu diante de mim, contou Zilpá. A princípio pensei que estava a sonhar. A minha irmã tinha um sono tão pesado quanto Labão e nunca se levantava de noite. Mesmo os próprios bebés dela tinham dificuldade em acordá-la. Mas ali estava ela, no silêncio. Caminhámos sob a luz branca e brilhante da Dona Lua, de mão na mão, durante muito tempo. E mais uma vez duvidei se seria realmente a minha irmã que ali estava, ou um fantasma. Porque a mulher a meu lado permanecia em silêncio, enquanto Léa tinha sempre alguma coisa a dizer. Por fim, com palavras cautelosas, pôs-se a falar da lua. Disse-me o quanto gostava da luz branca e contou-me que lhe falava e que a chamava pelo nome todos os meses. Disse que a lua era a única cara da deusa que parecia prestar-lhe atenção, a julgar pelo modo como regia o preenchimento e o esvaziamento do corpo dela. A minha irmã era sábia, acrescentou Zilpá. Parou, virou-se para mim e, tomando ambas as minhas mãos na dela, perguntou-me: estás finalmente preparada para engolir a lua? O que é que eu havia de dizer? Era a minha vez. De facto, talvez ela tivesse esperado demais. Zilpá tinha esperança de já ser demasiado velha para engravidar. Aos 5, mais 20 anos. A idade só por si não era bom augúrio. Raquel fora estéril desde a juventude, apesar dos seus esforços. E Léa, fértil como uma planície regada, não parecia dar sinais de perda de capacidades. A única maneira de descobrir o que a mãe da vida tinha reservado para Zilpá era indo ela ter com Jacó e tornando-se a menor das esposas dele. Na manhã seguinte, Léa falou com Jacó. Bilhá ofereceu-se para pôr Ena nas mãos de Zilpá, mas ela fez um trejeito firme com a boca e recusou. Naquela noite, ela caminhou lentamente até à tenda de Jacó, onde ele se deitou com ela e a conheceu. Zilpá não retirou prazer do toque de Jacó. Fiz o que esperavam de mim, disse ela, com um tom tal que ninguém se atreveu a pedir que adiantasse mais nada. Ela nunca se queixou das atenções de Jacó. Ele fez o melhor que podia para lhe acalmar os medos, tal como tinha feito com as suas outras esposas. Chamou-a muitas vezes, tentando conquistá-la. Pediu-lhe que cantasse canções das deusas e escovou-lhe o cabelo. Mas fizesse ele como fizesse, nada comovia Zilpá. Nunca percebi a vontade que as minhas irmãs tinham de se deitar com Jacó, dizia ela, com um cansado gesto da sua longa mão. Era um dever, tal como moer cereais, algo que desgasta o corpo, mas que é necessário para que a vida continue. Mas, de resto, também não fiquei decepcionada, acrescentou ela. Não era nada que eu esperasse gostar. Zilpá concebeu durante a gravidez de Bilhá. E pouco depois do Dan de Bilhá ter nascido, parecia mesmo que Zilpá tinha engolido a lua. Com a sua estrutura estreita, a barriga parecia enorme e perfeitamente redonda. As irmãs faziam pouco dela, mas Zilpá só sorria. Estava feliz por se ter visto livre das atenções de Jacó, pois os homens não se deitavam com mulheres grávidas. Ela glorificava o seu novo corpo e tinha maravilhosos sonhos de poder e de fuga. Sonhava dar à luz uma filha, embora não uma criança, mas uma espécie de deusa colocada entre as mulheres, uma mulher espírito, crescida, com seios adultos. Não usaria mais do que um cinto de cordel atrás e à frente. Percorreria a terra a grandes passos e o sangue lunar dela faria as árvores crescerem por onde quer que passasse. Adorava adormecer quando estava grávida, contou Zilpá. Viajava até tão longe nos meus cobertores durante aqueles meses. Mas quando o tempo dela chegou, o bebé demorou a aparecer e Zilpá sofreu. As ancas dela eram demasiado estreitas e o trabalho de parto durou de pôr do sol a pôr do sol durante 3 dias. Zilpá chorava e gritava, certa de que a sua filha iria morrer ou de que ela própria morreria antes de ver a sua menina, a sua Asherat, pois ela já lhe tinha escolhido o nome e tinha-o dito às irmãs para o caso de não sobreviver. Foi difícil para Zilpá. No início da noite do 3º dia do parto, ela estava quase morta por causa das dores, que muito embora fossem fortes, não pareciam trazer o bebé para mais perto deste mundo. Por fim, Ina recorreu a uma poção que ainda não tinha experimentado e que comprara a um mercador de Canaã. Ela enfiou a mão até à teimosa porta do ventre de Zilpá e massageou-o com uma goma forte e aromática que fez o seu trabalho rapidamente, arrancando um grito agudo da garganta de Zilpá, por essa altura tão rouca por causa do seu trabalho de parto, que parecia menos uma mulher e mais um animal apanhado no meio de um incêndio. Ina murmurou um fragmento de um encantamento em nome da antiga deusa da cura. Gula apressa o parto. Gula apelo a ti, infeliz e desesperada, torturada pela dor, tua serva. Sê misericordiosa e ouve esta oração. Em breve, Zilpá estava em cima dos tijolos, com Lea em pé, atrás dela, apoiando o nascimento da criança que tinha sido concebida em nome dela. Zilpá já não chorava quando Ina lhe disse para fazer força. Estava cinzenta e fria, meia morta e sem forças sequer para gritar, quando o bebê finalmente veio, rasgando-lhe a carne à frente e atrás. Não era a tão esperada filha, mas um rapaz, grande, magro, de cabelo preto. Léa abraçou a irmã e disse que ela tinha sorte em ter tido tal filho e em estar viva. Léa deu-lhe o nome de Gad, que quer dizer sorte, e disse que ele te traga a lua e as estrelas e segurança na tua velhice. Mas a alegria na tenda vermelha foi cortada por um outro grito de Zilpá. A dor tinha voltado. Estou a morrer, soluçava ela, chorando pelo seu filho, que nunca conheceria a mãe. Ele viverá como eu vivi, gritou ela, órfão de uma concubina, assombrado por sonhos de uma mãe fria e morta. Infeliz, choramingou ela, infeliz filho de uma infeliz mãe. Ina e Raquel agacharam-se de cada lado da mãe em desespero, procurando a fonte desta nova dor. Ina pegou na mão de Raquel e pô-la na barriga de Zilpá, mostrando-lhe uma segunda criança no ventre. Não desistas ainda, mãezinha, disse Ina a Zilpá. Terás gêmeos esta noite. Não sonhaste com isto? Não é a grande sacerdotisa, pois não, disse ela com um sorrisinho. O segundo bebê veio depressa, uma vez que Gad já tinha aberto o caminho. Caiu do ventre da mãe como fruta madura. Mais um rapaz, também escuro, mas muito mais pequeno do que o outro. Mas a mãe dele não o viu. Um rio de sangue seguiu o rasto do nascituro e a luz dos olhos de Zilpá apagou-se. Uma e outra vez, Ina e Raquel encheram-lhe o ventre de lã e ervas para estancar a hemorragia. Molharam-lhe os lábios com água e bebidas fortes com mel. Cantaram hinos de cura e queimaram incenso para impedirem o espírito dela de voar para fora da tenda. Mas Zilpá permaneceu deitada no cobertor, não morta, mas também não viva, durante mais de 8 dias. Não se apercebeu da circuncisão de Gad e do seu segundo filho, a quem Léa deu o nome de Azer, por causa da deusa que Zilpá amava. Léa deu de mamar aos rapazes, assim como Bilhá e uma das mulheres dos trabalhadores. Passados 10 dias, Zilpá gemeu e levantou as mãos. Sonhei com 2 filhos, disse ela com a voz rouca. É assim? Trouxeram-lhe os bebés, escuros e a prosperar. E Zilpá riu. O riso de Zilpá era um som raro, mas os nomes fizeram-na cacarejar de riso. Gad e Azer, sorte e a deusa. Parece o nome de um mito dos velhos tempos, disse ela. E eu era Ninmá, a senhora glorificada de quem nascera tudo. Zilpá comeu e bebeu e curou-se, embora não pudesse dar de mamar aos filhos. Mas com essa mágoa podia ela. Tinha 2 filhos, ambos lindos e fortes, e não lamentava a sua filha sonhada. Quando eles cresceram e a deixaram, Zilpá lamentou-se do facto de não ter uma menina a quem ensinar coisas. Mas quando os abraçava, saboreava apenas a alegria das mães, as mais doces lágrimas. Ina disse-lhe que ela devia ter cuidado para não engravidar, pelo menos durante 2 anos. Mas Zilpá não tinha intenções de passar por aquelas dores outra vez. Tinha dado 2 filhos à sua família. Foi procurar Jacó uma manhã, antes de ele ir para a pastagem, e disse-lhe que outra gravidez, com toda a certeza, a mataria. Pediu-lhe que se lembrasse disso, quando chamasse uma esposa para a cama dele. E nunca mais dormiu com Jacó. De facto, Jacó tremera ao saber que tinha tido gêmeos dela. Ele próprio era um de 2 gêmeos, coisa que só lhe tinha trazido sofrimento. Esqueçam que eles partilharam o ventre da mãe, ordenou ele. E assim foi. Não porque Jacó tivesse mandado, mas porque os dois eram muito diferentes. Gad, alto e magro, com as suas flautas e o seu tambor. Azer, mais pequeno, magrinho e caseiro, com o talento do pai para animais. A gravidez seguinte de Léa trouxe mais um par de gêmeos, Naftali e Issacar. No entanto, ao contrário dos gêmeos de Zilpá, estes dois eram tão parecidos que, enquanto crianças, nem mesmo a mãe conseguia sempre distingui-los. Só Bilhá, capaz de ver cada folha de uma árvore é uma luz diferente, nunca se deixava enganar por aqueles dois, que se amavam um ao outro com uma espécie de harmonia silenciosa que nenhum dos meus outros irmãos conhecia. Pobre Bilhá. Depois de Dan, todos os bebés dela, um menino e 2 meninas, morreram antes de serem desmamados. Mas ela nunca deixou a dor envenenar-lhe o coração e, em vez disso, amou o resto de nós.